tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan É vindo o episódio número 50 do Director's Cut. Não há pausa, não há coisa nenhuma. É loucura! Um programa completamente recheado. Temos em estúdio muitas pessoas. Pessoas como Sofia Sousa. Mesmo ao lado de Rita Silva. Démio! Ligeiramente. Por que não bateste palmas? Ah? Estou a segurar o microfone! uma boa desculpa. É uma boa desculpa. Ligeiramente à frente de David Nogueira. David Veiga, mesmo ao lado. Obrigado, obrigado. Mais digno neste aplauso. Silvia S. Obrigado, obrigado. É o maior mistério, é qual é que é o apelido da Silvia, sim. Diogo querido. Pedro Figueirinha. Olá, olá, olá. Já estou a perder o entusiasmo, pá. Agora que eu chego ao António, ninguém bate palmas. António Mendes. Yay! Em espírito, Adriana Delgado. De saída, João Bacalhau. Bacalhau! E pelo menos durante este programa, o meu nome é Tiago Alves. Sim. Parabéns. Ora, vamos lá falar de filmes durante 57 minutos. Ouvi dizer que estreou um 007 ou uma cena qualquer assim. Alguém viu? Alguém tem visto? Quem é que daqui viu? Quem é que daqui viu? Toda a gente aqui viu, certo? Sim. Sim? Vai-te embora! O que estás aqui a fazer? Eu li o filme. Venho aprender coisas sobre o filme agora. Então optas pelo método da Adriana de ver filmes, não é? É ler o resumo na Wikipédia. Eu vou ouvir as críticas para saber se vale a pena ver. Epá! Então prepara-te. Depende da pessoa a quem perguntar. Foi mal programa que tivesse de ver isso. Isto está aqui bastante separado. Tens aquele lado das pessoas que te vão dizer que sim, tens deste lado das pessoas que vão dizer que não. Mas tens aqui muita coisa. Sim. Isto vai ser normal. Não, gosto dos filmes do James Bond. Então, quem é que não gostou? Quem é que não gostou? Eu. Sim, a Rita não gostou. Qual é que é a pontuação que dás? 4! Eu não dei 4, eu dei 3,5, como é que arredondas? Os padrõezinhos? É verdade. Não, vocês as duas deram 3,5. E 3,5, diga-se desta passagem, não é uma pontuação má. É longe de uma pontuação má, mas não é uma pontuação má. E, de qualquer das maneiras, tu só deste 4 e ela deu 3, porque vocês as duas queriam que no total desse 7. Nós queríamos que a média desse ali um 3,5. E foi para ser simpática. Portanto, não venham com coisas. Nós aqui a querermos concordar com vocês que o filme até nem é horrível. E vocês ainda vêm mandar ver connosco. Assim não dá, Sofia. Então vá lá, para além da matemática, qual é o teu problema com o filme? O meu problema com o filme. É o Bond, é o meu problema com o filme. Ela não gosta do Daniel Craig. Também não gosto. Eu não gosto do Daniel Craig. Ele é detestável. Gostaste mais deste ou do Casino Royale? Não gostaste de nenhum por igual. Eu gostei mais deste, pelo menos não adormeci. Não foi mal. Como é que se adormeceu? Estava a ouvir o programa e estava a pensar, what the fuck? Sim, eu adormeci. Mas atenção, ela não adormeceu, mas de qualquer das maneiras eu vi o Skyfall, mas vi o Skyfall com Riff Trax já incorporada. E o programa, o filme chama-se Casino Royale. Ah, eles passam demasiado tempo para jogar póquer, what the hell? É bué de chato. Cá para mim, ouve lá. Pensa só disto, o filme chama-se Casino. Ainda assim, eles podiam ter feito, sei lá, epá, há pouca Sharon Stone, é? Epá, uma referência de 5 minutos ao jogo de póquer. Agora, tipo, epá, o filme foi todo passado naquela porcaria daquela mesa, que aborrecido. Aquilo não parecia um filme do Bond. Mas o original, por acaso, não é com póquer. Eu agora estou na dúvida se é Baccarat ou se é Bridge. Mas tu eu acho que é com parvoíce. É bacana. Pronto. Sim, sim, é bridge, claro. Faz esse torneio. Começa os dois por B, pá. Começa os dois por B. E eu tenho a ideia que isso ainda é, pronto, é assim um bocadinho mais aborrecido que o póquer. Portanto, nesse aspecto. É a melhorar um bocadinho, não melhorar sim. O suficiente. Querias roleta, era, ao blackjack. Eu queria que eles saíssem do casino e fizessem piruetas. Ele fez piruetas com o carro, pá, quando saiu. Depois aquilo todo mal. Não, vou lá. Querias que eles saíssem de cozinha e de repente o 007 transformasse no circo do Soleil, foi? Olha, isso era um bom plot. Era fantástico. Eu ia ver esse filme. Não ia. Também foste ver este. Eu fui ver este para bem deste programa, porque senão não ia estar aqui calada durante os 57 minutos, visto que não se vai falar de mais nada hoje. É tu calada, duvido. Mesmo que não tivesse visto o programa, também estavas cá a falar também, não seja por isso. Pronto, ok. É verdade. Ainda assim, para bem do grupo, eu fui ver o 007 e gastei 5,70€ naquela porcaria. E é quanto estudantes, hã? Agora espargo. Eu vi de borla. Mal, é censurado. O primeiro William Scream do programa. Não, eu acho que já é o segundo de passo. Que te diga. Acho que em inglês não conta. Peço desculpa. Bem, restantes pessoas que não gostaram do filme, porquê é que não gostaram? Sofia, por exemplo. Bem, restantes assim... pessoas, nomeadamente a Sofia. Já está um padrão neste canto. Sim. Para começar, eu não gosto muito de filmes de James Bond. Pronto. Mas continua... Isso é uma daquelas coisas que não existe. Não se gosta muito de um Bond em específico ou de uns filmes de um ator em específico. Para... Deles não o são, filme, aí é que é a questão. Os filmes são mais ou menos todos iguais. É. Tens um gajo, que supostamente é um gajo bom, no caso deste último, não acho. Isto é o ucraniano, que era à espera do quê? Não interessa. Parece um homem das obras. Saiu o bronze à pedreira, mas pronto. O nome é Bond, Yuri Bond. Depois, dói-me um bocadinho quando ele começa a destruir carros à força toda. Quando ele anda com a moto no telhado, não te doeu? Sim, também me doeu quando ele começou a andar de um lado para o outro com a moto. Mas aquilo é para ser aventura, aquilo é para ser divertido. Espera aí, calma. Tu achas que és bom excessivo? Gostas do Indiana Jones? Não costumo ver, não. Sou muito cheio. Então filmes de ação não gostam, é isso? Gosto. Epá, eu acho... Não, que filmes de ação é que tu gostas? Quero saber uma coisa. O que é que é para ti exagerado e o que é que não é exagerado? É assim, eu não digo que ele não destrua carros, mas ele destrói todos. Não houve ali uma viatura que não... Estava no caminho! Que não sofresse! Estava no caminho, pá! Todas as viaturas sofreram, desde os carochas... Este anúncio tem a patrocínio do orfanato de carros. Para que não é... Eu não gosto da forma como ele trata as mulheres. É mais... Ele destrói os carros! Dói-me assim e faz um aperto no coração. Quer ter verdade. Um agente familiar. Um agente. Um stand. Pá, eu gosto mais de carros do que eu gosto de autobonde. De mas pensa positivo. Ah. Pelo menos ele neste aqui não bateu em nenhuma. Naquele vídeo exato. Que nos sim, mostraste sim, sim, sim, Jesus. Sim. Eram outros tempos, foda. David. Eu. És o elemento que falta que não gostou do filme. David. Bem, para mim, aquilo não era um filme do Bond. Não, foi tão... não era um filme do Bond. Não era um filme do Bond, para mim. Aquilo é então um era filme, do... mas não era um filme do Bond. Não tinha o dentinhos. Não tinha o dentinhos. Tinha sim, senhora. Tinha o dentinhos falso. Tinha o dentinhos falso, à mesma sim, senhora. Tinha o vilão spoilers, mais... Spoilers. Tinha o vilão mais super gay de sempre, mas... Epá, mas isso está genial. Eu gostei do vilão. Eu achei um bom vilão. Mas há qualquer coisa que falhou naquele filme. Não era um filme do Bond. Não tinha gadgets. Não, isto dos gadgets já estamos habituados a cada vez menos gadgets. Sim, vou comer tinha... agora uma bolacha enquanto dou a minha crítica. Pera lá. Sim. Está à vontade. São recheadas de alegria. Pera lá que isto é uma operação de duas mãos e está difícil. Obrigado. E a outra está no microfone. E costumo saber... uma coisa que eu não sabia. Posso estragar o filme às pessoas? Estraga, pois. Pois. Porque não? Então, a gente avisa cá se pode. Então, o Bond é escocês. McBond. O Bond é McBond. Não, McBond. Não, a sério. O Sean Connery foi o primeiro Bond. Se calhar não é escocês. Eu acho que o Sam Mendes não foi visionário o suficiente e devia ter posto ao Sean Connery outra vez e ter feito o Imortal. Eu acho que isso seria um grande filme. Então quem é que não gostou também? Mas espera lá, deixa-me recentrar. Se isto não é um filme Bond, o que é para ti um filme Bond? O que é a essência de um filme Bond? Um filme Bond é exagero. É mesmo muito exagero. Sim, porque este não foi nada exagerado. Não foi. Ele teve a andar em cima de telhados com uma moto durante 10 minutos. Foi exagero para o... Mas quem é que não faz isso? Não, sim, é verdade. Sim, eu faço isso todos os fins de semana, é o meu hobby. Uma coisa que eu não percebi, a vida em Carcavelos é muito gira. As vivendas têm que servir para alguma coisa. E ainda dizem que são os betinhos da linha. Que ele está recheado de James Bond femininas. Sim, sim, sim. Sim, mas continua assim. A James Bunda. Já me esqueci do quê? O quê? Para ti, James Bond é excesso. Não te esqueças da casa que rebentou com duas bilhas de gás. Sim, essa foi muito engraçada. Um helicóptero vai contra a casa e a casa inteira explode. Pelo visto foi pintada com um bocadinho de gasolina. Mas sim. Devia ser um pinto. Sim, mas tirando essas pequenas falhas... Não são pequenas. É mesmo suposto ser assim uma explosão espetacular. Mas o showdown foi naquela casa assim... Na capela, sim. Naquela capela? Acho que era uma capela. Existe uma capela. Sim. Sim. Pronto, mas isso para mim... Estou a falar tipo da luta final, com aqueles 20 mercenários sim, e o helicóptero, por acaso. Grande entrada do vilão naquele helicóptero. Sim, na casa de campo. Alguém conhece aquela música? Estou a tentar saber qual é a música não. Não sei, mas é... Eu, por acaso, já não me lembro. Eu sei que a primeira música em que aparece o vilão é uma do Charles Aznavour, que é... Boom. O gajo na... Que é Boom? Sim, Boom. Chama-se Boom. Boom. Ok. Não, Boom! Eu percebi! Um festival. Não? Yeah. Sim. Festival Boom? Sim, Boom. Sim. Boom. Não, Boom! Sim, de Boom! Sim, festival. Sim, é o festival de Boom! Problema de onomatopeias no programa. Eu não gostei especialmente da parte em que parece que toda a gente vai saltar por cima das velhas. Especialmente. Foi a única Bond Girl que escapou ao garras de 007. Escapou não só ao vilão, como também ao... Temos nome de programa? Sim. Mas pronto, foi um bocadinho perturbador ver que o homem... Primeiro ele queria matá-la, vê que ela está ferida e preocupa-se, e depois tenta que ela os mate aos dois. É um... De maneira extremamente sensual e... Foi demasiado romântico. Foi demasiado romântico. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Foi um bocadinho por aí. Aquilo estava a ser... Encosta a tua cabecinha no meu ombro e dá-me um tiro. Aquilo era uma espécie de complexo de Édipo dos agentes secretos. Epá, mas não chegava ele ser extremamente bissexual. Por isso aqui é M. Que se fazer a velhas. Epá, sério. Aquilo... Era tudo na cabeça à frente. Na cabeça sabes quem tem complexo de Édipo não olha as idades. Não é propriamente assim um fator eliminatório. Eu acho que... Sabes. Não sei. Eu vejo é filmes, pronto. Por acaso o David mandou uma piada durante o filme. Tudo aquilo que eu sei de psicologia eu vi nos filmes. Tens que me lembrar que eu mandei mais do que uma. Quando eles estão à procura de informações no computador do mauzão, o David virou-se e disse: agora só faltava descobrir uma coleção de porn. E efetivamente, cada vez que ele falava com uma personagem nova, eu começava a juntar, tipo, a maneira dele falar às pessoas com a informação que o David tinha dado sobre a coleção de porn, e aquilo estava a tornar-se uma coisa muito macabra na minha cabeça. Não me permitiu usufruir... O historial dele havia de ser uma coisa bonita. Havia de ser uma coisa muito jeitosa. Sabes que eu ainda hoje estive a estudar um bocadito no CDEM, no pavilhão de mecânica, e então... Ui, ui. Tive direito a ouvir esta conversa que foi entre dois alunos de mecânica. Olha lá, sacaste o Walking Dead. Não, mas saquei 150 GB de porn. Isto é verdade. Saquei um pack de 150 GB de porno, isto é verdade. Eu ouvi. Que alegria, que alegria. Devíamos trazer essa pessoa para aqui para o mundo de cinema, porque isso também são filmes. Claro. É amor ao cinema. Sim, é amor exatamente. Ao cinema, exatamente. Ai, ai. Sobretudo ao cinema indie. E muito baixo orçamento. Não haver ninguém especializado em pornografia, sim. Nós já tirámos o Sérgio. Eu acho que o Sérgio pode provar que não é indie, é bastante mainstream até. Mas é feito com um orçamento minúsculo, portanto tem de ser naturalmente indie. Quando chegar o filme do Lars von Trier, vamos poder falar finalmente de pornografia aqui no programa. Sem complexos e nada disso. Até agora temos estamos muito complexos. Sim, nós temos muito complexos. Há aqui assuntos tabu, completamente. Como por exemplo? Estava a ser irónico. Faltou assim uma ironia a pescar. Foi assim. Devíamos ter aqui um botãozinho para se carregarem. Sarcasmo e ironia. Cartões para levantar. Sim. E todos os espectadores em casa ouvirem o cartão. Claro, que isto é um programa de áudio, enfim. Funciona bastante bem, sim. Bem, continuando. Eu acho que neste preciso momento eu também precisava do botão de ironia. Eu sei, continua. Então, e agora os amantes de Bond? O que é que vocês acharam do filme? Ótimo. Ah, muito bom. Eu achei acho mesmo. Eu achei o filme um bocado provocador. David, deixa o outro David falar que ele é que gostou. Já agora só quero dizer, eu achei o filme um bocado provocador no sentido de dos fãs daqueles género de filmes antigos com os gadgets e isso, eles fizeram muitas referências a isso e acabou por não ser um filme com gadgets, com com carros. Até com parece que. Tinha um carro com metralhadoras. Tinha um carro com um botão para injetar o banco e eles não usaram. Isso foi um crime para mim. Porque já foi usado anteriormente. Já foi usado no Goldfinger. Epá, podia usar só mais uma vez. Ok, para injetar a M. Para injetar a M. Olha que bom. Era o final perfeito. O James Bond a conduzir. Em direção ao pôr do sol. E de repente. A voar para uma cadeia de montanhas. Eu acho que matar idosos é um bocado pior que subzilas. Tenho para mim, que é um bocadinho pior. Viste bem a coisa, ela no fim já estava morta, portanto, deviam estar a injetar um cadáver. Mas saía com bens. Sim. O que é profanação de cadáveres com. com comparado com assassino de idosas? Mas depois para o dia ela já está morta, vamos divertir-nos à frente. É o fim de semana com o morto, pá, mas no 007. Traz os óculos com cores. Uma boa sequela. Sim, fim de semana com a M. Traz os chapéus de festa e os óculos de sol. Olha que já não vejo o fim de semana com o morto há muito tempo e agora fiquei com vontade. Foi engraçado. Sabes como os gajos nos Estados Unidos que fizeram isso com a minha eu vi. Essa notícia. Chegaram ao bar, o gajo percebeu logo e chamou a polícia. É verdade. Ora, ideias brilhantes à parte. Silvio, diz lá tudo a opinião do Bono. Era outro David a falar, pá. Vamos aqui a trocar os microfones de lado para o outro. Então já estão fartos de trocar aqui. Não, tu primeiro. Senhoras primeiro. Ah, está aqui no meio, Paulo, eu. Silvia S. Eu, força. Em geral, gostei bastante. Só tive alguns pequenos problemas, nomeadamente com o vilão, não percebi. Achei que era uma personagem um bocado inconsistente. Achaste que era demasiado brincalhão para um filme mais realista e mais sério? Ou... Achei inconsistente só. Foi uma. Mas porquê é que achas que é inconsistente? Que explica não melhor. Eu não percebi as motivações dele. O que é que ele estava vingança, a fazer? Vingança pelo que a M lhe fez, naturalmente. Porque, trocou por 6. Mas depois aqueles avanços sexuais ao Bond. Creepy. Yeah, foi bastante creepy. Achei aquilo um bocado assim. Bizarro. Pensa só, pode ter sido uma maneira de. Também. Ele sabia que o Bond já estava meio perturbado e ele sabia que, através das informações, que ele é assim tipo todo engatatão e não sei quantos mais. E portanto foi um ato de teatro para o perturbar. É que ele não apareceu teatral. Não, mas mesmo a personagem parece mesmo bissexual. Não, mas a personagem não é teatral. Pô, a Mela entra num elevador e depois entra no elevador e depois vem a correr um corredor a contar uma história sobre ratos que morreram. Isso está altamente, pá. Não está. Essa está fixe. Por acaso, das partes que eu gostei mais foi aquela parte assim, extremamente creepy e homossexual entre os dois. Sobretudo porque eles estavam a fazer bué comentários e eu estava a rir imenso. Sim, era o comentário do realizador. Era tipo extremamente creepy. Não, eu já disse, eu ouvi o filme com o Riff Track ligado. Eu não gostei especialmente da parte em que ele finalmente consegue chegar ao barco com o Bond Girl e depois de repente, afinal, ele não matou ninguém, estava no barco e também ninguém tinha dado conta que ele lá estava até ele sair para fora do quarto dela. Não, eles deram conta. Aqui foi uma noite de viagem. Foi uma noite de viagem muito soft. Deixaste estar descansadinhos ali no chuveiro. A gente amanhã trata deles. Para que é que eles haviam de estar a preocupar, sinceramente? Eles estavam a ouvir a música de Sim, eles têm um assassino. Eles têm tipo um assassino profissional no barco, mas não vamos atar, não vamos amarrá-lo a algum sítio, vamos deixar ficar o rapaz ali no bem bom com a Bond Girl. Parece uma boa ideia. Porque não? Sim, ele está entretido, eles eram 6 ou 7, acho que não havia perigo. Ele também matou 6 ou 7 a seguir. Não, mas no barco não ia muito longe, a menos que fosse nada. Também podia tomar conta do barco, eu vou. Exato. Mas não sabe onde estava, com o GPS abria. Exato, ele podia ter tomado conta do barco, aquilo não fez grande sentido. Não, mas ele queria conhecer o vilão, portanto ele não poderia fugir também. Ele não poderia fugir, mas podia ter morto os homens, ou pelo menos feito alguma coisa para depois não dar aquela cena um bocado estúpida que ele sai do quarto dela. E está ela na parte da frente do barco. Ele está velho. Ele mal conseguia aguentar a rapariga. Aquilo não parece... Ele saiu de lá, ele estava senil já. Ele precisava de um andarilho para se aguentar. Sim, porque ele de facto é como o Roger Moore, o Daniel Craig está como o Roger Moore no Avião Tu Aquilo, em que ele precisava de um duplo para o correr. Sim. meu ver. Sabes que esse por acaso foi um dos meus problemas com o filme. Eu não... O duplo para correr? Não, não, porque o Daniel Craig faz as cenas de ação quase todas, ele próprio diz. É que, então, Casino Royale é de 2008, se não me engano. 6. E ele, pá, o Daniel Craig, este Bond é introduzido como um Bond enérgico, sprinta e faz parkour e isto e aquilo. Então, e agora ao fim de 4 anos ele já está velho como o Roger Moore e já nem sequer passa nos testes. Mesmo apesar disso ter sido causado pelos tiros, epá, eu achei que este arco na história deveria ser introduzido se o Daniel Craig não renovar o contrato outra vez daqui a 2 filmes, não era para agora. Tens que ver que ele passou 3 meses a beber que nem uma normal e sem fazer exercício nenhum, tem que se perceber. Comer a gaja. Estava de férias, já estava, também tem direito. Sim, tem direito. Para não falar que cá para mim, eu acho que ele levou aquilo a que se chama um balazio e caiu de uma ponte. Eu acho que isso também te deixava em má condição física. Não sei! Depende. Só uma ferida, anda que isso passa. Ele levou 2 tiros, exatamente. It's a flash wound. Ele levou 2 tiros. E só 2 anos depois é que se lembrou de tirar a bala de uma casa de banho com uma faca. Os telhaços, sim. Foi 3 meses. Não era urgente. Ah, sim. Podia esperar. Sim, aquilo não pode infectar. Aquilo não infecta nem nada, era bom. Então, e não era uma cápsula de urânio ou o que é que era? Que tinha, era empobrecido. Empobrecido. Sim. Não, ainda bem que ele deixou lá aquilo durante um bom tempinho. Só soube isso depois, aquilo foi prevenção. Até estranho ele não ter superpoderes hoje. Brilhava ele pode não escuro. Ter superpoderes, mas é capaz de ter um cancro 2. Ah, isso explicava o facto exatamente, de ele não conseguir passar nos testes. Mas atenção, Silvia, o que é que achaste? Ainda não disseste nada. Pois. Não, eu já disse aquilo que me incomodou mais no filme. Eu, por acaso, eu acho que o Javier Bardem faz um trabalhão espetacular ali. Eu não estou a questionar a capacidade dele de representar, eu estou a questionar mesmo a construção da personagem. Sim. Não achei minimamente credível se é que seria de esperar alguma credibilidade. Outro problema que eu tive, e aqui queria fazer um bocado o papel da Adriana neste programa, já que ela não está cá, aquela cena com o copo de whisky na cabeça da mulher... Mas é o vilão que faz, atenção. Sim, mas o comentário no final, que é um desperdício de um bom whisky, pelo amor de Deus. Isso também passei a câmara para dizer que é frio e isso não me afetou. A sério. Não é isso que me vai bichar. Não. Voltamos às perguntas. Mas atenção, tu vês que o Bond está a lixar porque está a portar a fazer isso. Eu não é isso que me incomoda. A mim incomoda-me é o que está por trás, não sei, a afirmação que é feita a seguir. Incluírem essa cena, sim, a seguir. Mas atenção, também, pode, também é um ato de teatro. Vamos lá ver, ele conheceu-a ontem. Tipo, um dia antes. Não, não é... Epá, ele preocupa-se mais voltamos com à semana, ao tema da semana passada. É homem, pá! Pois. Yeah, aguenta! Se a conhecer na noite antes, há desculpa. Ah, bem, mas isto não é questão de ser não, homem. Por acaso, foi... é uma pessoa que acabou de morrer, já. Mas é que eu era uma teatrice que ele fez ali só para não cair na cena do gajo. Não dar parte fraca e depois apanhar-lhe de surpresa. Como é óbvio. E dar voltas no chão com uma cambada de gajo a usar como escudo. Era um comentário um bocado escusado, mas sim. A mim incomodou-me. Andar às voltas no chão com uma data de gajos a fazer escudo. Por acaso o gajo deu uma volta do caraças a uma camada de escudos humanos. Ele usou pelo menos 2 escudos humanos. E pelo menos temos raparigas neste filme. Vocês mandaram aquele gráfico que os filmes do James Bond com o Daniel Craig tinham muito poucas raparigas. Sim, sim. Pronto, ele agora conseguiu compensar os outros filmes todos. Ainda assim, não. Epá, se juntares se a Emerson Paz. Não, se tu fores ver assim, tipo, os filmes do Connery, epá, é praticamente tudo aquilo que tem a saias e que aparece, não é? Toma! O Lazenby acho que tem 3 ou 4, não é? Era o que tinha mais. Não, o Lazenby sim, é, o Lazenby tinha mais, mas é porque também só entrou num filme e foi parar a um centro. Mas é o que tem maior média, exatamente. Mas sobretudo, pá. Aliás, até tens uma das fotos oficiais do filme, tens o Bond rodeado de raparigas por todo lado. Praticamente estão a cair aos cachos do teto. É uma coisa incrível. Ah, agora é que é o David. Agora. Bom, pessoalmente eu gostei bastante do filme. Acho que visualmente está bem construído. Principalmente as partes da ação em Xangai. Gosto bastante dos cenários asiáticos e acho que aqueles efeitos de luzes ficaram muito bem, principalmente a parte de cinematografia está muito bom. Até só com os contornos projetados, portanto, temos luzes atrás e eles lutam no escuro, mas nós vemos-nos a lutar. As silhuetas, já. As silhuetas, sim. Não, mas atenção, estamos a falar aqui do Roger Deakins. Sim, é o diretor de fotografia, é a cinematografia. É o Roger Deakins, que é aquele tipo que está a ser constantemente a snub nos Oscars. Ele já foi nomeado para 9 Oscars e nunca ganhou um Oscar que seja na vida. Não, e aquilo é uma coisa absolutamente espetacular. Tens noção? Aquilo é. O Roger Dickens é assim, tipo uma espécie de Money Penny dos Oscars. É um pouco como o Hitchcock, também nunca chegou a ganhar um Oscar. Sim, mas ele também não foi nomeado assim para tantos. Só por dois, acho eu. Sim, agora este tipo já foi para 9. Sim, é verdade, mas o Hitchcock é o Hitchcock. Portanto, agora voltando ao James Bond. O vilão, eu por acaso gostei bastante do vilão. Nos últimos dois do Craig tivemos vilões muito fraquinhos. Se calhar a maior ou pelo menos a vilão. Lembra do vilão, sim, do Quantum? Não, o senhor tinha os interesses económicos na Bolívia, coitado. Sim, sim. Mas depois foram-nos chatear. Não, tem interesse. Ou Cornel, não. Ou como é que é que chamava? O General Medrano. Igual que eu me lembro desse filme. Sim, é o General Medronho. É uma marca de geleias, sim. Aguardente. Mas. Geleias pesadas. Aguardente, que é o quê? Vai, continua. Continua, não, sim, ele está de simples. Enquanto, por acaso, houve mais uma grande falha, que foi o Bond não chegou a dizer a frase Bond, James Bond, voltou a ser usada. Portanto, em si, acho que houve uma data de referências aos clássicos que voltaram a ser usadas, principalmente o Aston Martin DB5, que ficou muito bem. Quer dizer, algumas pessoas podem achar forçado, mas eu precisava de um carro que não fosse localizado e nada melhor do que usar um carro antigo. Não, eu gostei do carro. Um carro espetacular. Demonstra a classe de James Bond. Quer dizer, o James Bond, ele também está impecavelmente vestido. Ele é sempre bem encontrado na multidão. Portanto, um carro de luxo também não... Quer dizer, ele ia para o meio do campo, portanto, no campo também... Típico espião. Típico espião. Sim. Pá, portanto, em si... Querias um cajado e uma boina, é? Undercover! Um cajado e uma boina na cidade não funcionava muito bem. A parte da publicidade da cerveja. Mas vamos lá, também o James Bond já foi... O James Bond já se mascarou de palhaço no Octopus. Não foi, ou não? A cerveja. Não foi mais uma vez. Eu só dei de uma em que ele estava deitado, não é? Depois, sim, com a Anakin. Sim. Pronto, ok. A mim não me pareceu essa cena forçada e ajudou a pagar ali, acho que 70 milhões do filme. Portanto... Sim, pelo menos não foi descarada. Não estava assim a segurar a coisa. Só subiu ligeiramente o logotipo. Sim. A Anakin apareceu outra vez, acho que foi na das instalações do MI6, quando eles estavam a fazer qualquer coisa no computador. Acho que o Tanner, ou o Tamer, ou como é que ele se chama, que trabalha para a M. Sim. Ah, estava a ver um objeto também. Também? Sim. Mas atenção, não é tão descarado como aquela. O que é que ele está a fazer? Está a tirar Volkswagen dos carochas para cima de mim! Parece-me que foram esses. E tens lá os vais e tudo. Sim, os vais na... Parecia mais nos exercícios. Um patrocínio à grua, propriamente ao Volkswagen, não é? Olha, o que é que isto consegue fazer? Caterpillar! Tipo, consegue atirar Volkswagen a carochas por todo o lado. Ah, por acaso, falando nessa cena, a Moneypenny é provavelmente das agentes mais inúteis que eu já vi. Ela não... Por isso é que ela trabalha na secretária, tu sabes disso. Acaba como secretária. Quem é que não chegou ao guiso quando ela apareceu com os primeiros? Quem é que não chegou ao que ela era a Moneypenny? Eu, por acaso, não me lembrava. Já não vejo os filmes antigos há algum tempo. Já nem me lembrava da Moneypenny. Só quando, na referência final do nome dela, é que eu fiz clique. Ela é bastante inútil. Sim. Obrigado, Rita. Ainda bem que trazes o assunto de novo. Ela é muito inútil. É bastante. Yeah. Mas adorei, foi isso. Os trocadilhos quando eles. Quando se reencontram depois da ausência do James Bond, os trocadilhos de. Ah, quando voltares à ação, avisa-me que é para eu não estar no mesmo sítio que tu. Não vai acontecer o mesmo. Eu pensava que tu ias falar agora da parte em que ela teve a fazer a barba e ele tentou desapertar-lhe a blusa ao mesmo tempo. Muito engraçada essa situação. Extremamente engraçada. Eu se fosse ela, tinha lhe cortado a garganta. Mr. Bond? Nunca ia acontecer nada. Eu tinha-lhe cortado a garganta. Ela deu-lhe um tiro. Eu não lhe dava uma navalha para a mão. Ela não vai tirar a navalha, por isso. Próximas opiniões. Ah, sim, falta. Eu não vi o filme. Não viu? Mas pode dizer se tem vontade. Estás com vontade de ver o filme? Qual é a tua opinião da Wikipedia? A Wikipedia é muito útil para ver os trabalhos. Viste os outros com o Daniel Craig? Estes dois, do 007? Vi, mas já foi há uns anos, já não me lembro muito bem dos Sim. outros dois. Lembro-me de várias cenas de póquer no Casino Royale. Vês? É a única coisa que fica, é o póquer. Mas o filme é muito grande. Pois, porque são as cenas boas. O póquer nem é assim tanto, o filme. É só o segundo ato. Mas é icónico, pronto, é icónico. Sim. Aliás, a primeira cena de póquer só começa a seguir à primeira hora e em menos de meia hora já está tudo despachado. Eu não me lembro do filme da mesma maneira que vocês. Sim, também estavas a dizer. também estavas a dizer que era, tinham sido assim tipo 10 minutos de James Bond a andar por cima da. É o que me parece. Da coisa. Dos telhados. É o que me fica. Aquilo são praticamente. 2 ou 3. Não, 4 ou 5. 5 minutos. Só em telhados é para 1 minuto. Mas a sequência das motas é que é 4 ou 5. Sim, exatamente. Mas a minha eram os telhados do Taken, não eram? Sim, era que é Istambul, sim. Sim, eram os telhados do Taken, eram os telhados da International também. Com o Clive Owen. Portanto, aqueles telhados. Tudo que é thriller passa por aqueles telhados, pá. Pobres residentes. Mataram mais uma pessoa no telhado! Porquê? Estava tipo descansado na sala a ver televisão, calha-lhe uma moto. E a cena do metro. Isso é o melhor onde sempre ao 007 para mim. Aquele é metro é indestrutível, não se partiu uma única janela. Foi sim. Incrível. Foi plástico, pá. Nós devíamos ter metros daqueles. Não morri ninguém. Eu não estou a pensar. Podiam andar a brincar aos carrinhos de choque com o metro, aquilo era fantástico. Pá, tu sabes que desde os ataques a terroristas eles tiveram de melhorar. Segurança, sim. Tu soon. Mas vá, continua. Estavas a dizer? Neste momento estava com vontade de ver este filme e continuo com vontade de ver o filme. Mesmo depois de toda a gente ter dito o que é que ia acontecer aqui nesta última meia hora. Até porque eu já tinha lido a história do filme na Wikipédia. Ah, então já tinhas ouvido a história do filme na Wikipédia? Tinha lido. Sim, ok. Não, mas parece-me um filme interessante e, aliás, já não era a primeira vez que eu li um filme antes de ir ver, por curiosidade, e não tinha muito tempo de ver. Mas o filme não deve demorar muito a ser em DVD, por isso. É uns 3 mesitos, só isso. Sim, não sim. Demora mais do que isso agora. Sim, portanto. É totalmente legal na internet também. Pá, janeiro. Sim. Mas nós não sabemos nada disso. Figueirinha, tu estavas entre o 4 e o 5 e acabaste de ir para o 4. O que é que faltou neste filme para depois chamar o filme perfeito? Eu não gostei do último terço do filme passado. Pronto, para já, spoilers, é morre. Eu não achei que fosse. Não achei que fosse uma morte à agente. Como é que ele se chama? A gente morre no Avengers? Coulson. Coulson, pronto. Não achei que fosse uma morte desse tipo. Mas sim, eu chorei tantas lágrimas pelo agente Coulson. Mas devias ter chorado. Achei que foi desnecessária que. Lá está. Espera. No seguimento daquilo que eu disse, do arco dele estar velho, acho que fazia mais sentido no arco quando ele se retirasse, ou seja, daqui a 2 filmes, se ele supostamente não renovar. Mas o último terço do filme, lá, quando é passado no Skyfall, aquilo teve ali um momento sozinho em casa de montar armadilhas que aquilo para mim não é bom. Não, atenção. Aquilo é sozinho em casa. Aquilo não é o sozinho em casa. Se tu soubesses um mínimo de cinema erudito, sabias que aquilo não era sozinho em casa, aquilo é cães de palha do Sam Peckinpah. Tudo bem, independentemente da primeira... Patata ou patata. Aquilo é um sozinho em casa em que os pais não voltam. Too soon. Pronto, mas achei que aquilo não era isso. No fundo já lá estavam, mas pronto. Sim. Para um... Estavam ali ao lado, pronto. Já lá estavam. E pronto, não gostei do último verso do filme. Achei que o filme é... Olha, o problema é que vocês tiveram com o Dark Knight Rises. Eu tive com este. Achei que o filme é excessivamente longo. Eu não dei para este filme passar, pá. Olha que este filme não foi longo. Foi longo. Não. Acho que podia ter concluído assim um bocado mais realmente. No intervalo eu estava pronta para me ir embora. Eu não sei quando é que foi o vosso intervalo, mas no meu ainda nem sequer tinha aparecido o Silva. Pois não, também não. Pronto. Eu vi. Como é que já estamos no intervalo e ainda nem apareceu o Silva? Deve faltar mais de metade do filme. Por acaso, acho que faltava para aí uma hora e 40, uma hora e... Depois desenvolveu rápido. 20, não sei, pronto, sim. Mas achei o último terço do filme mais fraco, pronto. Eu acho que é bom, pá. Eu acho que este... Eu sei, tens uma opinião contrária, sim. Eu acho que esta última parte deste filme foi verdadeira, porque o Silva era tipo o mestre espião. O gajo controla tudo, controla já o mundo todo com os computadores e tudo, sabe onde é que está as pessoas, se tem as plantas, sim, das casas, controla a calcaria toda. E acho que a cena definiu bem o Bond como um gajo que é capaz de dar a volta a isso, é capaz de ser o contra-espião, é capaz de ser o gajo que consegue dar a volta ao gajo que sabe tudo. Sim. Acho que o apanhou bem, acho que foi porreiro nisso. Depois, aquela... Pronto, o Q, o novo Q está engraçado, mas aquela piada sobre a caneta é desnecessária. O GoldenEye não faz assim tantos anos que o GoldenEye saiu para se dar às piadas com as nhocas do GoldenEye. Só 50! O GoldenEye não. O GoldenEye, a caneta explosiva é do GoldenEye. E pronto. Gostei das referências, mas achei essa um bocadinho desnecessária. Por fora em GoldenEye, o vilão também tem um pouco de GoldenEye. O gajo parece o Alec, ou Alex, ou Alex, que é. Alec Trevelyan. Sim. Mas também tem um pouco de Francisco Scaramanga, se pensarem nisso. Eu não lembro suficientemente do Scaramanga para apanhar isso. Sim, mas atenção, o Scaramanga é um tipo que vive numa ilha ao largo da China, que é reservada apenas para ele e onde ele está longe de qualquer tipo de autoridade e protegido precisamente por uma série de esquemas que ele arranjou. Portanto... para não falar que ele tem um grudge especial contra o Bond. Então, e tu? Fala-nos já do filme. Ah, não, eu sinceramente digo, eu acho que o filme está muito fixe. Tem uma coisa que eu tenho de dizer é que a razão pela qual eu acho que o filme teve... aquilo que o David está a dizer, que não parece bem um filme de Bond, também tem um bocado a ver com a direção. É que normalmente quando estás a pensar em filmes de Bond, estás a pensar mais ou menos no género a realização do Martin Campbell no GoldenEye ou no Casino Royale, exatamente, em que é tudo mais virado para a cena de ação e é tudo muito mais leve. Neste filme o tom é muito mais fúnebre, é muito mais clínico e não sei quantos mais, e quer dizer, por um lado, o lado de leveza do Bond perde-se um bocado, mas quero dizer, também tendo em conta que é a cor dos tempos e, de certa forma, este filme vai tentar nolanizar o Bond, ainda mais do que eles o nolanizaram. Talvez literalmente o Christopher Nolan está a ser falado para uma possível sequel. E quer dizer, eu acho que, apesar de tudo, em termos de breezy fun, o Skyfall não é o melhor dos filmes, mas em termos de suspense e em termos de interpretação, a Judi Dench está espetacular, o Javier Bardem está espetacular, apesar de eles a certa altura começarem também com referências ao Silêncio dos Inocentes e não sei quantos mais, assim, eu sei que tu estás a tentar copiar isto, ok, está bem, vá lá, passa em frente. E quer dizer, pronto, eu não acho que seja assim tipo o melhor dos Bonds, mas é bastante divertido, e sinceramente digo que eu acho que eu estou a gostar da maneira como eles estão a tratar o James Bond agora com o Daniel Craig, apesar de também o Daniel Craig não ser assim propriamente de todos meus favoritos, eu continuo na minha que o Connery tinha o melhor Bond até agora. Sinceramente, o Roger Moore tem até bastante piada, uma coisa que tem lá. Eu acho que até agora o pior conseguido dos Bonds ainda assim foi o George Lazenby, mas mesmo assim, o George Lazenby, coitadinho, também não tinha grande formação de ator antes do James Bond ter começado, portanto, antes de ter feito o Honor Her Majesty's Secret Service, tinha feito apenas um anúncio para a televisão, portanto, quer dizer, também não vamos estar assim a ver, não é propriamente como o Sean Connery. Mas de qualquer das maneiras, em termos de filme, epá, eu acho que o filme está bastante giro e, quer dizer, as cenas de ação são impressionantes, que é uma coisa que normalmente não acontece nos filmes de ação. Pá, uma pessoa vai ver agora assim, tipo, a filmes de ação assim, tipo, da treta, como, por exemplo, estou a pensar num filme de ação da treta que eu tenha visto nos últimos tempos. Fria Titãs. Não, não, não. Sim, assim, também um bocado o Expendables. Pá, assim, existe aquela primeira cena no Tibete que está fixe, sim senhor, mas depois, quer dizer, não existe o momento cinemático no final no clímax do filme, que é a cena do aeroporto. E este filme tem até mesmo um cenário climático e, pá, sinceramente, eu... digo-vos, eu estou satisfeito com este Skyfall, e tendo em conta que isto aqui supostamente é uma espécie de reconstrução do Bond e que eles começaram por tentar fazer no Casino Royale e acabaram agora com o Quantum of Solace um bocado ao lado, mas também foi coitadinho porque lhe apanhou com a greve, com a greve dos argumentistas em Hollywood, portanto, teve de ser o Mark Forster e o Daniel Craig a escrever o guião. todas as noites, antes, depois das filmagens terem acabado, eles tinham de estar a reescrever o guião, porque eram os únicos que tinham direito para isso. E quero dizer, pá, eu sinceramente, sim senhor, venho mais outro. Ora, em relação ao futuro de Bond, já o escritor de Skyfall e também argumentista do Rango, do Gladiador, do Último Samurai... Hugo também. Ele agora está por todo lado. Ele irá escrever as próximas sequelas de James Bond. Portanto, a próxima história de James Bond serão dois filmes que seguem a mesma história. O que Quantum of Solace tentou fazer com o final de Casino Royale. E ainda não há realizadores. E o Christopher Nolan está na calha. Pode ser que sim, pode ser que não. Para mim não era preciso. Um que se fala há muito tempo que ele já próprio já mostrou interesse nisso é o Tarantino. Mas resta saber quando é que ele vai pegar no 07. Não, mas atenção. O Tarantino tem uma história acerca do Bond, que é o fato dele ter querido fazer o Casino Royale. Sim. E os Broccoli terem dito, pá, eu acho melhor não. Sim. Os irmãos Broccoli, sim. Sim, os irmãos... os Broccoli, neste caso, era o Cabi Broccoli e a filha Bárbara Broccoli. Quer dizer, ok, tudo bem. E sinceramente eu digo-vos, se... Eu não estou a ver agora o Tarantino a querer fazer mais Bonds. Também eu acho que ele já passou aquela fase do querer ver como é que ele saía num filme adaptado. Isto aqui foi quando foi o Pulp Fiction, que ele disse que queria fazer o Bond, e depois porque ele estava um bocado preocupado com o facto da sua com a sua voz, se ele saberia de ficar repetitivo ou não, portanto ele decidiu adaptar. Como não pôde fazer o Bond, fez o Jackie Brown. Portanto, quer dizer, eu acho que ele já passou em frente dessa fase. E foi de querer fazer o Bond, apesar de ele continuar assim também um bocado durido acerca do facto de não lhe terem deixado de fazer o Bond. Mas pronto, também já fez o Casino Royale, queria adaptar o Casino Royale e olha, pronto, chapéu. Ora, fomos daqui já de 007 para caraças. Sim, eu disse. Vamos continuar. Eu disse. Já temos opiniões bastante divergentes e sucintas, vá. Portanto, quero que me falem de outros filmes, que já que estamos cá todos, que eu tenho gostado mais este ano. Ou seja, Tiago, qual é que é o teu 007 preferido? O meu 007 favorito? Sim. Eu acho que este chegou a esse lugar, sabes? Os três favoritos. Os teus três favoritos. Isso é que me inchaste, pá. Isso não é fácil. Acho que agora temos um bom problema em mãos, que é estar a discutir se o Skyfall é menos bom que os outros ou não. Isso é um bom problema, sim. Não, mas sei que o GoldenEye é um deles, de certeza. E depois, qual é o terceiro? Não sei. É o Casino Royale. Não. Não? Não, há de ser um qualquer do Sean. Ou do Roger. É uma questão de os ver um dia destes e rever. Pá, eu agora que estou a fazer a revista toda dos filmes de James Bond, porque eu não... cinema.sc.tl.pt. Obrigado, Figueirinha. Estamos todos muito mais... Esclarecidos. facebook.com/cinema para isto. Acho que temos Twitter, mas não lembro qual é. E temos Form Spring, que ninguém utiliza. Também ninguém usa o Twitter. Pá, ora bem. Estávamos nós a falar acerca de filmes que nós tínhamos gostado. Eu, para mim, eu agora estou a fazer a revista e, quer dizer, a maior parte dos filmes do James Bond eu nunca vi. Quer dizer, eu vi, só que foi quando, era bué miúdo. E isso é praticamente o equivalente a não ter visto. Mas eu, sinceramente, eu digo-vos que até agora o meu favorito é o From Russia With Love. Vocês? Eu acho que não vi filmes do James Bond suficientes para fazer um top 3. Exato. Não, top 3 sim, mas já nem lembro quando é que vi. Mas atenção, tu tinhas dito que, ao sair do cinema, que a franchise já dura há muito tempo. Porquê é que tu dizes isso? 50 anos. Sim, e então, qual é que é o problema? É assim, eu não gosto muito do conceito, porque os filmes para mim são mais ou menos todos iguais. A ideia. E eu também não vi o suficiente para isso. Mas eu não estou a dizer que o filme de ontem tem, que o último filme de James Bond seja mau. O que eu acho é que para mim não vale a pena aos 5,70€. se eu alugava o filme e via em casa num domingo à tarde. Sim, alugava o filme e via em casa num domingo à tarde. Assim que passa alugava, isso, rapariga. Alugava. Por 0€. Exatamente. Por 0€ eu alugava o filme e via num domingo à tarde. Outra coisa que eu gostei também foram as paisagens. Sim, senhora. Pronto. Eu gostei da ilha. A ilha. Mas lá está, o Roger Deakins é o mestre da câmara. Apetece-me pegar em qualquer fotograma daquele filme e mandá-lo num postal. E voltámos ao James Bond. Vamos trocar de assunto. Até parece que nós nem sequer saímos do James Bond. Ele tentou. Eu tentei e vou voltar a tentar. Tenta outra vez. Outro filme que foi divisivo neste programa foi o último Batman. Os meus três favoritos. Agora estou solicitado, não posso estar a falar do último Batman. É mais fácil passares à volta toda a gente por os favoritos. Para mim, sem ordem de preferência, e o António vai-me dar na cabeça, Casino Royale, GoldenEye e Live and Let Die. Não, eu não vou dar na cabeça sobre o Live and Let Die. É só a música da Paul McCartney. Dava-te na cabeça se fosse o Diamonds Are Forever. Não. Vá, Rita, três favoritos, pelo menos um. Os três que menos desgostes, por assim dizer. Vá. Epá, lá está. Eu já vi, tal e qual como quando eras miúda. Quando era mais pequena. E então, eu não faço a mínima ideia de nomes de filmes. Sei que há um que tem uma música da Madonna que eu detestei. Eu acho que esse é o pior. Sim, eu não sei. Sim, deve ser o pior. Eu detestei esse filme. E vá, não desgostei do de ontem. Ficamos por aí. Eu, não, sim, eu recuso-me a falar. O David está a falar. Isto de qualquer vez agora destes, já não sei o que ia dizer. Era sobre o que ela disse. Diana. Ah, era sobre esse, sim. Por acaso, foi com esse que eu comecei a gostar da saga, porque foi com esse que nós nascemos. Quer dizer, mas depois vi outros e percebi que aquele era de longe, não era nada melhor. Há outros muito melhores. Sim, nomeadamente o GoldenEye, o From Russia with Love. Eu também gosto daquele do Ao Serviço do Majestade. Esse, algumas pessoas gostam, outras não gostam. Sim. E se calhar, como terceiro, poria este do Skyfall. Só por dar um novo reboot à saga. Sim. David, Sílvia. Dentinhos. Começa tu primeiro, ainda tenho que pensar. Eu não posso realmente fazer um ranking, tenho mesmo problemas, já havia há demasiado tempo. Já não me lembro sequer dos. Ah, e já também gosto, também gosto bastante do Spy Who Loved Me, que ainda não foi nomeado aqui. Sim. Agora, por causa dos dentinhos. Um dos mais recentes, gostei muito do Casino Royale, gostei muito deste último também, apesar dos problemas que eu apontei. E pronto, e não posso realmente fazer um ranking. Tu, David. Mesma coisa. Diogo! Falta Diogo. Eu também já vi os filmes há muitos anos. A Wikipédia disse-me que o filme que eu mais gostei foi. Há um que eu lembro-me bem de uma cena de um gajo que morre com um polvo na cara. Não nome desse isso filme. Não é aquele que tem aquele título, não se pode pronunciar. O Octopus, exatamente. Operação Tentáculo. Sim. Então, um gatinho. Sim. O gato polvo. Sim. Esse é capaz de ser. Esse dos filmes mais, também o GoldenEye. E assim. Casino Royale não achei assim nada de especial. E o... Não me lembro assim mais nenhum. Eu adoro quando concordam comigo. Também era uma situação de rever, sabe? Também acho que são grande parte deles são muito iguais uns aos outros. Alguns sim. O que é que acharam do Pierce? Foi o anterior ao Craig, que foi o que a maior parte de nós deve lembrar melhor em relação aos filmes. Eu não lhes gostei dele. Eu gosto mais dele do que deste. Também eu. Ele como Bond é bom. Teve azar, foi de... A seguir ao Tomorrow Never Dies, o que veio foi tudo muito mauzinho. Sim. Ele entra numa época muito mau. O Tomorrow Never Dies também é questionável, mas é mediano. Pronto, na tabela... as notícias, sou um terrorista contra exatamente. É interessante na tabela dos Bonds. E tem uma das melhores Bond Girls. Na tabela dos Bonds, ele está lá no meio. Agora, o que veio a seguir... Sim. O Tomorrow Never Dies tem aquele vilão que pretende mandar Pequim pelos ares a controlar as notícias na China. Lógica. Eu lembrei-me agora de um que eu vi, que era com a gaja que também entra no X-Men. Sim, é o GoldenEye. Pronto, eu vi esse. Esse é bom. Sim, não desgostei do que eu me lembro já foi há muito tempo. Queria só fazer um edit, eu acho que disse GoldenEye, mas eu queria dizer Goldfinger, mas também gosto muito do Sim, também, o Goldfinger também é muito fixe. Queria era dizer Goldfinger, agora lembrando. Santinho. Obrigado. E depois chegamos ao Die Another Day, que foi a tragédia que foi. Pois. Que tínhamos carros a voar no gelo. Carros invisíveis. Pessoas a mudar de raça. Sim. E o John Cleese como Q. Vá, agora podes mudar de tema, pronto. É agora que já sabes falar. Ias falar no Batman. Vocês viram o último Batman? Não. Mas é desta que se faz, figurinha. É desta que se seca! Não, mas diz, é bom ou não? Mantém o nível? Não. Então... Eu digo que não, ele diz que sim. Eu achei uma seca. Justificações. O Batman é aquele filme que eu acho que vale a pena pagar 7,70€ para ir ver ao cinema. Sério? Porquê? Não é 5,70€. 7,70€? Foste ver em 3D? Não. Não fui ver. Não sequer ouvi em 3D. Mas compravas! Mas então que taxa especial é que foi essa? Quero ver prisioneiros a caírem em cima de mim em 3D. És pipocas. Não fui porque não tive a oportunidade de ir, mas gostava de ter ido. Epá, o Batman é aquela personagem que eu gosto desde miúda. E a capa e tudo. E os carros, gosto imenso dos carros e dos gadgets dele. Começa a ver um padrão aí. O Batman também destrói carros, sabes? Sim, mas é diferente. Ele não destrói assim 5 carochas de enfiada só porque está dentro de uma grua e... Eu acho que precisas de ver de novo o Dark Knight e depois vens falar. O Dark Knight foi o anterior. Eu gostei. É aquele em que um caminhão faz o pino. Sim. É aquele em que, é aquele em que o Batman, para poder passar, manda com uns 6 carros ao ar. Calma. Estamos a falar do Batman. Pode ser exagerado. Porque o Batman não existe. O James Bond também não! Mas o James Bond poderia existir na vida real, enquanto o Batman não. Quem é que nos vai falar do Riddler agora? Aquilo é claramente ficção científica. Assim, de facto, o Bond poderia existir. Como eu já disse, salvar-nos de mega vilões que querem destruir Pequim para ficarem com o controle das notícias. Mas era mais plausível existir um James Bond. Muito plausível, de facto! Não, não era plausível nenhum deles, graças a Deus. É um espião bué discreto também. Sim. É quase tão provável aparecer um Batman como um Homem-Aranha. Não, porque o Batman não tem superpoderes. Exato, o Batman não tem superpoderes. O Batman tem dinheiro. Mas atenção, o superpoder dele é ter dinheiro. Ele tem um mordomo, eu gosto sempre imenso do mordomo. O meu superpoder é ter um mordomo. A única coisa que eu acho que não acertaram com este Batman foi a voz. É pá, há qualquer coisa. Where's Scarecrow? Não resulta para mim. Queres um pouco do Dr. Bayard? Vocês já viram um vídeo em que eles... É um vídeo que basicamente... Eu não preciso do Dr. Bayard para nada! O Batman a tentar decidir pela sua voz assustadora. Ele mandou-me ouvir. Desculpa, mas está muito cómodo. Ele experimenta a voz do Gollum, é interessante ver o Batman com a voz do Gollum. Mas o meu problema no Dark Knight Rises é quando ele está a usar essa voz e está sozinho. Tipo, porquê que estás a fazer isso à tua garganta? Tu estás sozinho. Não, está com pessoas que sabem que ele é o Batman. E também não cantas no chuveiro, então estás a cantar para quem estás sozinho. Mas eu não estou a cantar assim. Não estás porque se calhar não gostas de metal ou assim. Strangers in the night. Sex bomb. You're my sex bomb. A coisa que eu mais testo neste Batman é que ele é um boca aberta tremendo. Está assim de boca aberta. Na última parte, quando a outra tipo está a morrer, ele está assim de boca aberta a olhar. A bomba vai arrebentar, man! Faz qualquer coisa! Ele teve a ler cómics do Judge Dredd e então foi-lhe dito que só podia atuar do nariz para baixo. Estava a falar com o António sobre isso de outra vez. Eu acho que o Bane e o Judge Dredd a falarem um para o outro seria engraçado. Não, o Bane, Judge Dredd e Batman também já atira para o meio de coisa. Eu acho que aquilo, sem dúvida, devia ser espetacular. Na vida real, estavam sempre a perguntar: hã? Sim. Este encontro é patrocinado por Ibitane. É o antepassado da Mebocaína forte. Ah, ok. As piadas com contexto, sim. Ora, agora que corremos para o final do programa, digam-me o vosso filme favorito do ano. O que é que mais gostaram até agora? Agora? Estreado em Portugal. Milénio. Os homens que odeiam as mulheres. Vamos fazer em rodinha. Mas... Sim. Este ano, filmes, bem... Coisa. Então... Eu gostei desse. Tem o Batman não? Não vi. Ah, então e o Skyfall não? Não. Não. Dark Shadows. Não. Esse doeu, não. Eu gosto não. muito do Tim Burton, mas esse foi de longe... O pior filme dele. O pior filme dos últimos tempos? Talvez dele tenha sido. David Veiga! David, a caixa número 3. Eu? Milénio também? Mas o filme que estreou este ano ou é o filme que eu vi este ano? É que estreou este ano em Portugal. Não. Talvez do Milénio? Vi o Milénio com a Rita, porque realmente é um muito bom filme. Gosto especialmente da parte do Deus Mental. Sim. Eu acho que estava a imaginá-la no Skyfall a aparecer tipo uma Bond Girl com um dildo metal. Isso era muito mais. Sei lá, dildo metal é uma palavra que se pode pôr por aqui. Sim. Pode. Sim. Sabes que no Skyfall, aquele assassino da parte de Xangai é o marido, não é? Quê? O assassino de Xangai é o marido da Nomi Rapace. Não sei. Isso é trivia que nos ultrapassa. Acho que é, mas acho de confirmar. Acho que é. Mas eu sei que se chama Ola Rapace. É o marido, exatamente. É o marido dela. Sabe, mas não sei se que é a Elizabeth do milénio sueco. O Ola rapaz é a Elizabeth? Não, a mulher dele. Ó, do Prometheus americano. Sim. Sylvia S. Filme preferido deste ano? Eu, pessoalmente, acho que ainda não estreou e vai ser o The Master. E se não for, fico muito desiludida. Sim, e se não for, vai ser quem? Vai ser o Hobbit. Isso eu também acho que vale a pena pagar 5€ e 70€. Se não for, vai ser o Hobbit. Sim, 5€ e 70€ para ver um filme que não acaba, que nem sequer tem clímax nem nada. Mas ao menos lá não se estranha em casa. Mas tens bons efeitos especiais. É o novo selo de aprovação. Tem bons efeitos especiais, é portanto, torna todos os filmes fáceis. De facto. Diogo! Enquanto vamos ao David, Diogo. O David está a fazer cheats neste momento, está a passar estou a consultar, a estou a consultar as cábulas. Então, figurinha. Isto é o século XXI, não há problema. Eu só me lembro dos maus filmes que tinha. Figurinha, tu! Ah. Em termos absolutos de nota, não sei, mas é provavelmente o Millennium também. Sei que o Batman está para aí em segundo lugar e o Moneyball, se não estiver em terceiro, está em quarto. Gostaste assim tanto do Moneyball? Gostei. Porquê? Eu achei. Porque eu gosto bastante de desporto e então achei aquela parte da gestão da equipa bastante interessante. Eu por acaso achei o Moneyball muito chato. Também achei um bocado chato. Eu acredito que... Não. Quer dizer, atenção, a parte do fim, a moral com a qual eles saem no fim e não sei quantos mais, e a cena do jogo, epá, estão muito bem feitas, mas o resto, pá... Epá, sinceramente... Pronto, mas lá está, eu gosto bastante de desporto. Por acaso, beisebol não ligo muito, mas gosto bastante da gestão das equipas e então gostei bastante. Pronto, os dois grandes candidatos a filme do ano para mim, nenhum deles foi, era o Prometheus e o Skyfall. E agora vamos esperar pelo Hobbit, pronto. Tony? Eu? Não posso falar neste mesmo momento. Pá, para mim, até agora, é o intouchável. Se calhar será o Kingdom Software, e se for tão bom como estou à espera que seja, ou talvez o Argo. O The Master, por acaso, não me diz muito do trailer. O que é que o Star Squad estaria este ano? Nós estaríamos no próximo. Acho que seria achas que não. Vai ser bombástico. Não. Eu tenho certeza que não viste o filme com o Jesse Eisenberg e o Aziz Ansari. Pois não. É que o tipo também fez. Epá, é muito mau. 30 minutos ao desenho, não é? Sim, 30 minutes or less. É muito mau. É tão mau. Eu sou os descendentes. Do Millennium. Gostei do Prometheus, apesar de... Sim. Achei que fosse melhor. Mas achei que foi estava um bom filme, não é mesmo? Apesar de ter expectativas mais elevadas. David, estamos a ficar sem tempo. E falta... Ele gostou do Brave. Espera, aí que ele não tem microfone. Seria o Skyfall, porque também só vi 5, não é? Eu vi o do Woody Allen, que não foi tão bom quanto o para Roma Coma. Sim, deixou um bocado a desejar, mas já estava à espera. Ele não tinha pensado fazer este, como é que ficou. Com ciúmes de Paris e pediu um filme também. Vi o mais recente com a Keira Knightley, Singing a Friend Until the End of the World. Sim. Razoável. Mais ou menos foram todos razoáveis. Se calhar os melhores foi o Avengers e o Skyfall. Finalmente alguém dos Vingadores, pá! Que entrou para o top 3 dos filmes com maior receita. Em primeiro estão os dois do Cameron e em terceiro está o Avengers. Eu gostei do Avengers. Pronto, pode ser esse. É um viste filme, o Brave? Não. Viste. É tão fofinho. E em fofura aqui acabamos o programa desta semana. Oh. Oh. Obrigado a todos por cá estarem. Parabéns a vocês. Para esta semana é tudo. Até para a semana, pessoal. Até para a semana. Tchau.